debaixo da nuvem, com fé caminhamos no mar da liberdade. Juntos passamos um só manjar, um só coração. Bebemos da pedra que é nossa salvação. Senhor, em Ti encontramos a vida que nos sustenta. Teu corpo e sangue em comunhão. Glória a Ti, nosso Deus, nossa canção. Fugimos da idolatria, em Ti confiamos. Tua fidelidade sempre proclamamos. Em cada prova um escape virá. Na mesa do Senhor juntos vamos estar. Senhor, em Ti encontramos a vida que nos sustenta. Teu corpo e sangue em comunhão. Glória a Ti, nosso Deus, nossa canção. Tudo que somos, em Ti nos entregamos, para a Tua glória. Juntos caminhamos. Teu corpo e sangue em comunhão. Glória a Ti, nosso Deus, nossa canção.